Controle Salvador, boa noite. Voo 896, Santos 226. Voo 896, boa noite. Aciona identificação, autorizado chegada Mari. Desce, mantém o nível 050. O ajuste no 0 no 1. Gol no 896, desça para 2000 pés, o ajuste na 011, reporta estabilizado. Desça para 2000, reportará estabilizado, gol no 896. localizador. No 8 no 6, complete aproximação, torre no 8 decimalmente. Corre Salvador, boa noite, eu vou no 8 no 6, 3 0. Boa noite, voo no 8 no 6, Alice Cold, pista 1 a 0, vento 060 graus, 4 nós. Livre posto, voo no 8, voo na 6. O 8 no 6, solo ao 55, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 06. Ok, táxi de Alfa Juliette até o gate 06, gol no 8, 1 no meio.